Nós queremos te honrar, Jesus. Nós queremos te engrandecer nessa noite, sobretudo te obedecendo, abrindo nossos corações e dizendo: fala conosco, que nós vamos te obedecer, Pai. Aleluia, lindo é teu nome, Jesus. Lindo, lindo, lindo é teu nome, Jesus. Teu poder, tua autoridade. Fala conosco aqui, Senhor. Quantos de nós chegaram aqui cansados e sobrecarregados? Fala conosco, Senhor. Quantos de nós talvez até chegaram aqui caídos, ó Deus? Levanta nessa noite, Pai. Levanta, Senhor. Quantos chegaram aqui até longe de Ti? Aproxima agora os corações do Senhor. Aleluia. Te exaltamos, Jesus. Nome mais lindo da terra. Aleluia. Aleluia. Teu nome é lindo. Lindo é o Senhor. Aleluia. O mundo cantará. Aleluia. Ao nosso Deus. Vamos dizer toda a terra. Toda a terra clame a Ti. Lindo é o Senhor. O mundo cantará. Aleluia. Ao nosso Rei. Santo, Santo é o Senhor. O mundo está cheio. Senhor, plante as sementes do céu no nosso coração. Te peço por todos os irmãos, por todas as irmãs. Te peço pela minha vida agora, Senhor. Planta em nós e queremos ser terra boa, que ouve, que obedece e que produz frutos, Pai. Faz isso, porque nós também queremos participar da Tua obra, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Jeremias, capítulo 32. No profeta Jeremias, um pouquinho depois do meio da sua Bíblia. No capítulo 32, e Deus vai fazer uma obra grande aqui nesta noite. Amém, irmãos? Obrigado, amor. Uma obra grande. No capítulo 32, versículo 1, diz assim, assim que todos acharem, capítulo 32 de Jeremias, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano décimo do Zedequias, rei de Judá, ou 18º do rei Nabucodonosor, que era lá da Babilônia. Ora, nesse tempo, nessa época, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Vamos dar uma paradinha. Veio uma palavra de Deus para o profeta Jeremias, que estava preso, o profeta estava preso. E toda a cidade de Jerusalém estava cercada por um rei estrangeiro, por um exército estrangeiro, que veio para destruir a cidade. E logo depois nós sabemos que esse rei Nabucodonosor realmente destruiu, queimou, saqueou, roubou e levou tudo. Agora vai vir uma coisa que Deus disse para o profeta, que só tem quem tem fé que vai acreditar. Continue comigo aí, versículo 3. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado. O próprio rei, que era para ser um rei crente, mas se desviou, prendeu o profeta. Que loucura. Dizendo, por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria da mão dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse, e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem sucedido. Sabe o que está acontecendo? O rei prendeu Jeremias no cárcere e disse para o homem de Deus, o rei disse para o profeta, por que tu está profetizando isso para nós, que nós vamos ser derrotados, e que esse rei estrangeiro vai nos levar lá para a Babilônia? Por que tu profetizas isso, e que eu próprio, esse Zedequias, que era o rei, eu mesmo vou ver o Nabucodonosor face a face? Eu nem quero ver esse homem, é como se fosse, é meu inimigo. Veja o verso 6, disse pois Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está na cidade de Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio pois a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, então era o primo do Jeremias, né? Veio ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a num selo, chamei testemunhas, pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo manda a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Uma escritura com duas cópias. Dei-a a Baruque. E aí, vai um pouquinho mais agora, lá no verso 15, para encerrar essa parte. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Você pode não estar entendendo nada agora. Não te preocupa que tu vai entender tudo. A cidade cercada, pronta para ser destruída. O homem de Deus preso. O rei se desviou de Deus, até tanto que se desviou que prendeu o homem de Deus. E Deus agora vem e diz para para o profeta: o teu primo vai aparecer aqui na cadeia, o teu primo virá aqui e vai te oferecer um campo. Compra. Vem cá, alguém é louco para comprar casa pegando fogo? Avião caindo? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A cidade está prontinha para ser destruída. E foi, logo depois foi. Destruíram a cidade, destruíram o templo, destruíram a casa de oração, destruíram os palácios, roubaram ouro aos milhares e milhares de quilos. Levaram o povo de Israel cativo para a Babilônia. Foi 70 anos o cativeiro. Mas Deus diz antes da destruição, quem sabe meses antes, faz negócio e compra. Eu acho que ninguém de nós compraria nada, sabendo que daqui um pouco vai ser tudo destruído. Mas Deus sabe mais de negócios do que nós. Deus sabe mais. Pela terceira vez, eu mudei a palavra para trazer para vocês hoje à noite. Passei boa tarde da tarde hoje, cheguei aqui 8 horas em ponto, porque eu fiquei preparando uma palavra para vocês hoje à noite. Mudei. E agora aqui atrás, ainda na oração, aqui, 2, 3 minutos antes de entrar aqui, eu disse: Deus, o que é para as pessoas ouvirem e eu próprio ouvir hoje à noite? E Deus deu essa palavra aqui. Sabem por quê? Porque é uma palavra que o povo estava desesperado, sem esperança. A água estava batendo no nariz e eles já estavam na ponta dos pés, a água subindo. O problema ali fora, a cidade cercada. Gente dentro da cidade já morrendo de fome. Foram 18 meses o cerco. 1 ano e meio ninguém entrava e ninguém saía. Diz o profeta Jeremias no livro seguinte que tinha mães que chegaram a comer os próprios filhos. Diz o profeta Isaías que as pessoas, o Jeremias, que as pessoas comiam esterco de pomba. Um dia eu falei isso aqui. Miséria absoluta. Quem é que vai fazer negócios? Não havia esperança nenhuma mais. Nenhuma. Ruína completa. Pode ser que alguns de vocês chegaram aqui hoje assim: pastor, eu não tenho mais esperança, me sinto cercado de problemas. Pastor, a água não está pelo nariz não, já cobriu. Eu estou, de vez em quando eu dou um pulinho para pegar ar e afundo, e quando estou quase me afogando dou mais um pulinho e pego um ar, mas eu estou indo para o fim. Meus negócios podem estar indo para o fim. A vida espiritual de alguns pode estar indo para o fim. E é possível que o diabo cercou e você não está conseguindo sair disso. E aí Deus pega e diz: não desespera, Jeremias. Compra um campo, assina a escritura, paga com moedas que eram pesadas. Uma escritura é pública, está ali. A outra tu guarda, a outra é tua particular. Faz negócio. Só faz negócio quem tem esperança. Você não faria? Agora, uma pessoa sem esperança não sonha mais. Todo o povo lá dentro estava, dentro da cidade, sem esperança. Eu só estou trazendo essa palavra de Deus porque Deus mandou. Se vocês perguntam: pastor, tu não te preparou para preparar essa palavra? Essa não. Essa Deus me pegou. Todo o meu preparo, talvez foi ali atrás desse paredão, antes de eu entrar, que eu fico ali um tempo ainda. É porque Deus queria falar com muitos de nós sobre esperança. comprar algo. Pessoas podem estar aqui, alguns de nós, com problemas financeiros também. Ou pode ser que você tenha dinheiro guardado. Escuta o que eu estou falando agora, dinheiro mesmo. Jeremias tinha dinheiro guardado, né? Deus disse, compra um campo. Ele foi lá em algum lugar, buscou o dinheiro, pesou e comprou. E você está com medo de fazer negócios. Mas pastor, o assunto é isso que eu estou falando. Você está com medo. E Deus disse, aqui nessa palavra de hoje, ainda se comprarão, o Jeremias já tinha comprado, mas ainda muitas pessoas comprarão casas, campos e vinhas. Aonde? Nesta terra, que era naquela cidade, que já seria em poucos meses destruída. Se tu tem dinheiro guardado e tu não tem mais sonho, tenho que te dizer que tu já está semi-morto, mais ou menos morto. Pede para Deus sabedoria, para onde aplicar, sim, mas tenha esperança. Se você está complicado nas suas coisas, sabe que é, mas pastor, estou sendo destruído. Deus disse, esperança, faça negócios. Talvez alguns dos irmãos aqui, pastor, estou quebrado financeiramente. Faz negócio. Faz negócio. Compra. Muitos ainda farão aqui negócio, quero, em nome de Jesus, você vai fazer negócios. Outro dia, um casal estava vindo para a igreja. Casal conhecido aqui nosso. E o casal vinha conversando no carro. E o marido disse, ah, eu quero construir um pavilhão. Como que assim, para um pavilhão de fábrica? Tipo, talvez um salão um pouco menor que esse. E o casal vinha conversando e ela disse assim, não, nós não temos dinheiro. Eles estão terminando de pagar esse terreno aí que eles compraram. E não é um bom momento para nós construir. E a esposa veio no carro argumentando. Bom, ele chegou aqui completamente, o marido, desanimado. Com os sonhos dele, ela, a esposa, sem querer, foi matando os sonhos dele. Sentaram bonitinho aqui os dois e de repente, não sei se alguém lembra, acho que uns 3, 4 cultos atrás, eu parei no meio da pregação e disse, aquilo que é para tu construir, constrói, estou falando agora por palavra revelada. Não sei se alguém lembra. E a esposa me procurou no final do culto e disse, pastor, nós viemos de casa assim, conversando e eu desanimei meu marido completamente. Eu desestimulei ele de construir e hoje Deus falou pela tua boca que é para nós construir. E vocês sabiam que Deus deu um sinal para eles? Escute só, quando Deus fala, ouça. Teve um vendaval agora há poucos dias atrás, numa segunda-feira, né? À tardinha, 5 horas, ficou tudo escuro no céu e veio muito vento, até saiu no jornal da terça-feira seguinte, ventos de até 105 quilômetros por hora. Lembram? Faz uma semana e pouco. No terreno que eles compraram, tinha uma araucária, essa, o nosso pinheiro tradicional aí do interior, inclusive com pinhas. Você acha que o meio ambiente vai deixar derrubar essa árvore? Não, né? Sabe o que Deus fez? O vendaval derrubou o pinheiro. Essas árvores são hoje intocáveis, né? Intocáveis, não pode mexer. Se tu tem um pinheiro no teu pátio, sabe que ele vive acho que 500 anos, teus filhos não vão poder mexer, nem teus netos, nem teus bisnetos, esquece. E parece que se o meio ambiente liberasse, era uma indenização de 40 mil reais pelo pinheiro, que era dele mesmo. Sabe o que Deus fez? Deus colocou essa árvore centenária, ou bicentenária, Deus pôs o pinheiro no chão. Eu nunca vi pinheiro caído. Alguém aqui talvez se criou no interior já viu. Eu não me lembro. Eu me criei no interior também. Nunca vi uma araucária caída pelo vento. Mas essa caiu. Porque Deus falou com eles aqui. Construam. Você já pensou? Olha o que está dizendo aqui. A desesperança completa. Mas naquela cidade tinha um homem de Deus, tinha Jeremias lá. E Deus disse para Jeremias: compra. Ao natural, o que, que nós iríamos dizer para Deus? Mas Senhor, comprar para quê? Senhor, vamos ser destruídos. E Jeremias sabia, Deus tinha dito. Jeremias diz para o povo se entregar, para não serem então as suas casas queimadas. E Jeremias dizia: vamos nos entregar. E o rei teimoso, orgulhoso, ele dizia: não vamos, prendeu até o profeta. Pode ser que você veio aqui hoje com alguns temores no seu coração. E se essa palavra é para ti, te agarra nessa palavra que Deus está mandando ir para frente. Deus está mandando negociar. Eu não posso dizer isso, é para ti, para ti, para ti. Para quem de vocês essa palavra servir e você tem fé que isso é para ti, então é tua essa palavra. Deus não manda alguém falar algo que não tenha fundamento. Nem tudo você vai enxergar no dia seguinte. Não é sempre que Deus derruba uma araucária. Mas Ele até é capaz de fazer isso, para te abençoar, para confirmar uma palavra que Ele mesmo deu. Deus faz isso. Eu também quero trazer essa palavra para o campo espiritual. Se você está com a sua fé muito fraquinha, se sente: pastor, eu estou sendo derrotado, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo caído, então eu quero dizer, negocia. Não negociar a tua fé, é no sentido, investe na tua fé. Investe. Não, mas pastor, eu estou quase desviado. Investe na tua fé. Talvez alguns pastores, eu estou desviado. Investe na tua fé. E se você nunca teve fé, então começa a investir nessa área da tua vida. Tu vai ver no que isso aí vai resultar para ti. Em muitas e muitas e muitas bênçãos. Deus faz. Deus é capaz de mudar a história, Deus mudar o mundo para nos abençoar. Você sabia disso? Uma vez um homem de Deus estava numa luta, era uma guerra. Esse homem era Josué. E o Josué tinha que terminar aquela guerra antes que escurecesse. Porque depois de escurecer, você sabe, fica mais difícil achar os inimigos. E o Josué pediu para Deus: Deus, segura o sol e segura a lua. Tem dias que a gente enxerga o sol e a lua durante o dia mesmo, né? Para sol e para a lua. E a Bíblia diz que o sol e a lua pararam. Não é que o sol parou, é uma figura de linguagem. Sabe o que parou? A terra, porque ela está girando como se tivesse um pino, né? E a terra faz esse movimento todos os dias. Amanhã de manhã, quando clarear, é porque a terra deu mais um giro e já está com essa parte voltada para o sol. A terra parou por causa da oração de uma pessoa. Se você tem orado e está desanimado, eu quero dizer, para de desânimo, porque desânimo mata a fé. Você sabia? Hoje eu precisei ir ao aeroporto à tarde, e Deus fez um negócio fantástico. Eu preciso daqui uns dias fazer uma viagem rapidinha, de um dia, mas eu tenho que ir e voltar no mesmo dia. E daí, eu olhei a internet sobre passagem aérea e depois... Eu disse, eu vou lá no aeroporto. sabe aquelas coisas? Eu vou lá, num negócio de internet eu nem entendo tanto, e eu vou lá. E os preços não estavam bons na internet. Cheguei lá nos guichês das companhias aéreas, fui acho que em 4 ou 5. E tinha uma que estava o preço mais barato, e eu, quando eu vi o preço dela, depois fui na outra e fui na outra. E quando eu voltei para comprar na mais barata, a moça disse, já subiu o preço. Não demorou 15 minutos. Claro, tem esse negócio aí, o pessoal está comprando por internet, já subiu. Mas não pode. Mas subiu, senhor. Aí eu tinha um telefone, e tem um amigo meu que alguns irmãos conhecem aqui, que trabalha em agência de turismo. Vi ele, ligo, não ligo, ligo, não ligo. Sabe, já tinha assinalado o telefone. Ligo, não ligo? Liguei. Liguei para ele. Alguns conhecem o Ari, né? O Ari vê. Ô Ari, eu estou precisando fazer uma viagem rapidinha, vai e volta assim. Onde é que tu anda? Estou aqui no aeroporto. E onde é que está, pastor Paulo? Onde é que eu estava? Estou aqui também. Onde é que tu está? Estou na frente do café. E eu estava na frente de uma empresa. Então abana aí para eu te encher. Só fiz isso, ó. E ele fez do lado de lá, nós estávamos a 20 metros um do outro. Tudo que eu não consegui. Ontem andei olhando, meus filhos estavam olhando para mim. Tudo que eu não consegui, talvez em horas de pesquisa e procura aqui, procura lá, espera, dias, não dias. Comprei a passagem com Ari em um minuto. Pastor, vem cá, abriu a internet dele na hora. Está aqui, pá, pá, pá. E um preço. Bom, não vou dizer para vocês, né? Muito barato, mais barato que todos. Quando Deus está num negócio, Ele abre todas as portas. É quase loucura de pastor. Acho que a gurizada aí que entende muito de internet, pastor, vai perder tempo indo lá no aeroporto, né? Vocês iam dizer que eu estava perdendo tempo, né? Trânsito, estacionamento lá. Quando Deus está no negócio, segue o rumo de Deus, não desanima, não desespera, ainda que às vezes pareça um negócio meio absurdo, comprar um campo em dias de derrota é absurdo. Jeremias fez o que parecia um absurdo. Não estou dizendo para tu sair por aí fazendo loucura em nome de Deus, não é isso. Mas quando tu tem uma certeza de Deus no teu coração, então faça. Quando tu tem certeza, que tu vê que Deus pôs a mão dele ali, faça. Depois não sai fazendo loucura e diz, ah, Deus mandou quando Deus não mandou. Mas quando Deus dá a direção, faça. E é por isso que eu digo aqui hoje, essa palavra final, assim diz o Senhor, ainda se comprarão casas, campos e vinhas. Tem aqui alguém com medo de negociar? Não tenha medo, tenha a direção de Deus para negociar. Sobre a sua fé, mas pastor, se eu entrar nessa fé que vocês dizem aí na Bíblia e aqui na igreja, se eu entrar e não der certo, a segunda possibilidade não existe de não dar certo. Você sabia? Se você entrar, andar com Deus, dá certo. A Bíblia mostra aqui, nós temos histórias bíblicas, como Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Até hoje, então, Abraão é um personagem de 4000 anos atrás. E nunca deu errado a fé. Por estranho que algumas coisas às vezes pareça, mas quando Deus está dando a direção, você ouviu a voz de Deus, Deus está semeando hoje esperança. Não tenha medo. Eu tenho visto que nós crentes perdemos muitas oportunidades, até oportunidades normais da vida, por causa do medo, por causa da insegurança. Às vezes nos criamos numa família muito pobre, em que se tinha medo de dar passos um pouquinho maior, e isso ficou marcado dentro do nosso coração. Mas quando a gente se converte, muitas coisas nós vamos precisar jogar fora, até da nossa criação, até mesmo nessa área da coragem ou do medo. Até medo, mesmo nisso. Eu me criei, posso dizer aqui a vocês, que a minha mãe cuidou muito disso, nos abençoou muito. Mas ela sempre dizia para nós, filhos, vocês têm que trabalhar com carteira assinada. Com carteira assinada, com carteira assinada. Talvez foi muitos de vocês ouviram isso. Pois eu quero dizer para vocês que todas as assinaturas que eu tive na minha carteira, não tem um ano de assinatura. Sempre fui autônomo. Não estou dizendo que isso é bom nem que isso é ruim. Falando de mim. Muitos aqui são autônomos, não são? Não tenha medo. Não tenha medo de ser autônomo. Profissional, mas pastor, e se no mês tal, que é o mês de baixo, já te faltou alguma coisa até hoje? Não faltou e não vai faltar. Deus é provedor. Deus sustenta. Tudo que o Senhor pede de ti, é que tu confie nele. A fé é a coisa mais segura que existe no mundo. Há poucos dias atrás aí, quem estava na expectativa de receber o retorno do imposto de renda, quase levamos o calote. Parece que vão pagar agora, né? Aquilo é calote, viu? Que estavam planejando. É ou não é, irmãos? Um direito que é teu e retiveram. Parece que vai mudar. Se tu estava contando muito seguro, quase que o teu chão foi embora. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus. Deus vai te sustentar. Se você é empregado, não tenha medo. Se você tem carteira assinada desde jovem e Deus tem te dado essa direção, amém. Mas se um dia surgir oportunidade, ou até de trocar de emprego para uma situação melhor, não tenha medo. Tenha direção de Deus. Isso que você precisa. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. Jeremias comprou um campo, fez negócios. Sabem por quê? Jeremias depois foi levado para o Egito. Não para a Babilônia, para o Egito. Mas os futuros descendentes deles vieram para as terras que o pai ou que o vô Jeremias tinham comprado. Quando você faz algo na direção de Deus, você vai usufruir. E se você não chega a usufruir tudo, sabe quem vai usufruir? Teus filhos, teus netos. Tudo que nós fizemos nessa vida respinga nas gerações posteriores. Coisas materiais e coisas espirituais. Se você chegou aqui desanimado, um pouco com a esperança, o ânimo, a alegria lá embaixo, saiba que esta palavra foi Deus que mandou falar ela. Eu tinha outras duas palavras de Deus e essa aqui veio de última hora. Sabe por que Deus faz isso? Porque provavelmente, e eu entendo assim, era a maior necessidade do auditório hoje, era essa. Sobre saúde, não tenha medo. Você sabe que a tua saúde é bondade de Deus. Tem um conhecido meu, que há poucos dias atrás estava super bem, apareceu uma dor repentina no abdômen, foram ver, câncer. Homem novo, nem 40 anos. Sabe do que depende a tua saúde? Os jovens, às vezes, crianças. A gente logo pensa, uma criança nunca vai ter uma doença dessas grave, um jovem nunca vai ter, isso é coisa de velho. Não é coisa de velho, não. Sabe o que é? A tua saúde depende de Deus. Teu trabalho depende de Deus. Tua família depende de Deus. Tuas finanças dependem de Deus. É Deus que vai gerar direção, vai gerar esperança. Deus faz isso. Compre em campos. Compre em terras, compre em casas. Tem uma pessoa que uns dias atrás veio se aconselhar comigo sobre essa área de construção. E me disse assim: pastor, eu vou botar lá na minha casa um forro, não sei se de madeira ou PVC. E eu lhe disse: a tua fé só dá para um forro de madeira? Acho que ele tremeu. Bota uma laje, fica outra casa. Estava em processo de construção, né? Outro dia fomos lá na casa, tinha uma laje. Olhou para cima. A esposa dele disse para minha esposa: isso aí é a fé de vocês. Tu nunca vai além da tua fé. Sabia disso? Ninguém vai além da sua fé. Mas pastor, não tem dinheiro. Se Deus gerar uma fé em ti, ainda que seja um outro meio te empurrando para crer, se Deus gerou essa fé, pega. Não tem dinheiro, eu não estou falando dinheiro, estou falando em fé. O exemplo é isso aqui. Quando nós adquirimos isso aqui, todos nós tínhamos dinheiro? Nós tínhamos 5% de tudo isso aqui. É como se precisasse 100 mil e nós tínhamos 5 mil. Só louco para comprar com 5 mil, né? E louco quem vendeu também. No bom sentido, tá? No bom sentido. O homem que nos vendeu, dá para dizer assim, ele teve uma fé. E que fé? Que nós íamos pagar. E pagamos, nunca atrasamos. Honramos isso, nós sempre honramos nosso compromisso. Nossa igreja não deve nada para ninguém. Temos um nome, quem conhece a nossa igreja é um nome 100% limpo na cidade toda. E sempre teremos um nome limpo. Mas nós tínhamos entre prédio e reforma 5%. O que vocês iam dizer para a diretoria da igreja na época? Vocês são loucos. Somos. Um pouco de loucura, quando Deus dá direção, olhem só, não faz mal para ninguém. Você sabia? O irmão Ademar está aí, né, Ademar? Ademar é nosso tesoureiro já há anos. Fica de pé aí, Ademar, vamos honrar ele hoje de noite. Olha, ele é muito acanhado, assim. Esse homem é uma bênção para nós, muitos de vocês não conhecem ele, porque ele trabalha nos bastidores. Obrigado, Ademar. O Ademar é uma das pessoas que mais trabalha para nós todos, voluntário, né? Quantas vezes o Ademar disse para nós na diretoria, né? Te lembra? Celso, Noelis, que estavam lá na época. Tá apertado. Às vezes ele chegou a dizer, fazia cálculo e cálculo naquela maquininha, e eu disse: bota isso fora. Não dizia: bota essa máquina fora. E Deus deu, mas ele não botou a máquina fora. Porque é o ramo dele, é fazer conta. Eu não sei fazer conta. Também não tanto, né? Mas eu gosto de empurrar as pessoas para a fé. Vamos crer, vamos crer. É isso. Precisa ter gente que faz conta? Precisa. Mas precisamos muito de fé. Vocês estão hoje aqui confortavelmente sentados, porque uns irmãos lá no passado creram. Muitos estão aqui, os que creram que Deus estava conosco e que Deus ia honrar, e Deus honrou. estamos melhorando cada vez mais. Mas se nós tivéssemos medo na época, não sei onde estaríamos. Nós estaríamos no tamanho do nosso medo, ou no tamanho da nossa ausência de fé. Jeremias compra, e depois é dito, ainda se comprarão casas. Então não foi dito só por Jeremias. Uma vez uma pessoa me disse, quando eu ia me mudar e queria fazer uma casa para mim, um irmão bem intencionado, mas de pouca fé, uma barbaridade: pastor, faz uma meia água. Não é, amém, não é pecado ter meia água não, às vezes é o que dá. Mas eu tinha no meu coração que não seria meia água. Isso é uma fé que era minha e da minha esposa. Quem conhece a minha casa sabe que é uma meia água bem boazinha, né? Tem água para tudo que é lado, aquele negócio lá. É uma casa boa que Deus deu. Então, se tu só tem fé para meia água, vai ser meia água, irmão. Pede direção para Deus. Pede e cresce. Eu tenho um negócio comigo, eu não mato o sonho dos outros. Isso é um princípio meu. Um dia, duas moças me apareceram aqui, que são aqui da igreja, disseram: pastor, nós queremos ir para os Estados Unidos. Eu sei que elas não têm dinheiro e querem ir morar lá para trabalhar lá. Para ganhar visto de trabalho para os Estados Unidos é um negócio mais complicado para trabalho. De visita é uma coisa, mas para trabalho é outra. Para não estar ilegal e tudo mais lá. Eu perguntei para ela: vocês já falam inglês? Não. Primeira coisa, entre numa escola de inglês. Quer ir para um país que fala outra língua, né? A gente tem que ajudar as pessoas a crerem e buscar os seus sonhos. E hoje a pregação acabou sendo de fé, sonhos, esperança. Quantos aqui gostariam de estudar? Mas pastor, eu já tenho 40 anos. Corre atrás do teu sonho. Pastor, eu queria estudar, eu queria ser, sei lá, aprender a mexer em computadores. Vai atrás do teu sonho. Algumas mulheres aqui: pastor, eu queria aprender a dirigir, meu marido nunca me ajudou nisso. Depois de hoje ele vai ajudar. Aí, matador de sonho, acabou, né? Acabou com isso, deixa ela aprender a dirigir. E diz para ela: eu te pago a autoescola, só não vai ensinar ela, você não. Porque aí briga. Marido ensinar a mulher a dirigir, briga. É? Matador de sonho. Alguns de vocês querem voltar a estudar, irmãos. Volta. Mas pastor, tem muitas dificuldades. Se isso está no teu coração, Deus tem te dado direção, e pode ser hoje que Deus está ressuscitando sonhos aqui. Volta. Volta. Quando eu tenho um sonho, irmãos, que eu entendo que é algo que Deus está naquilo, eu corro atrás. Ai, corro mesmo, a minha família sabe. Minha esposa está aí. Eu não desisto. Sou um homem calmo, um homem tranquilo, quem me conhece? Mas quando eu tenho uma certeza de Deus, eu vou até o fim. Sabe qual é o fim? A conquista. A conquista. Porque Deus botou, e eu não vou deixar no meio do caminho aquilo que Deus gerou dentro de mim. Ah, não vou deixar no meio do caminho. Se Deus não botou, então eu não entro de cabeça no negócio. Mas se Deus botou um sonho em mim, ou às vezes um sonho num filho, e tu percebe que Deus está naquilo, paz, não mata o sonho dos teus filhos. Por favor, ajude eles a crescerem. O que nós muitas vezes temos que é canalizar os sonhos deles, mas não mata. O filho vem contar uma coisa cheia de esperança para o pai ou para a mãe: não, isso aí não é para nós, nós somos muito pobres. P- pisou em cima da criança ou do jovem. Não faz isso. Comprem casas. Quem aqui não tem casa própria ainda? Comprem casas. Agora estou falando. Comprem. Se você sempre quis comprar um carro, não teve, compra. Mas pastor, pede para Deus. Quem aqui anda de a pé e quer comprar uma bicicleta? Pede para Deus. Claro, já é melhor uma bicicleta que a pé, prosperou. Jeremias lhe foi dito: teu primo vai aparecer aqui para te vender um campo, e tu compra. Bom, comprar um campo naquelas condições, só Deus falando, senão ninguém compraria. Senão Jeremias ia pegar o saquinho de dinheiro dele e ia levar junto para onde ele ia se mudar, porque depois destruíram a cidade. Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Nós vamos ter a ceia do Senhor daqui um pouco. E eu lembro que assim que Jesus morreu na cruz, e até alguns já o abandonaram antes, mas depois que de fato ele morreu e foi sepultado naquela sexta-feira tardinha, os discípulos se espalharam totalmente sem esperança. Dois deles, inclusive, a Bíblia diz que estavam de volta, indo embora para uma cidadezinha chamada Emaús. E daí no domingo de manhã Jesus tinha ressuscitado. E Jesus se aproximou desses dois. E eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus perguntou: sobre o que vocês estão falando no caminho? E eles disseram: só tu não sabe o que foi feito a Jesus de Nazaré. Nós pensávamos que ele ia salvar a nossa nação Israel. Pensávamos, mas estamos frustrados. Falando com o próprio Senhor ressuscitado. Homens decepcionados. Eles estavam mais ou menos assim: cremos em vão, na cabeça deles. Mas não. Depois Jesus se mostrou, se revelou a eles. Essa palavra de Deus hoje veio à noite para nós, para pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, com pouca esperança ou sem nenhuma esperança, para quem está decepcionado, para quem está quase: ó Senhor, eu achei que o Senhor ia fazer, mas o Senhor não fez. E se Deus falou contigo, feche os seus olhos agora um pouquinho. Se essa palavra de Deus foi para ti hoje à noite, independente qual é a tua situação, isso é só você e Deus que sabe. Se essa palavra foi para ti, então você pode até levantar as mãos em oração, como quem agradece a Deus, e agradeça mesmo. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos deu direção para irmos além, irmos adiante. Não olhar para o momento atual. E é isso que o Senhor estava dizendo a Jeremias, Senhor. Para olhar lá adiante. E é por isso que o Senhor mandou Jeremias comprar um campo. E a população, depois o Senhor disse: comprem. Só compra e negocia quem tem esperança. Obrigado, Senhor. E todos que essa palavra hoje à noite serviu, é uma palavra que o Senhor queria ministrar aos corações. Receba. É para ti. É para ti. Seja também na área da tua fé, Se a tua fé está um tanto desanimada, receba porque é para ti. E faz a tua fé desenvolver. Como diz a palavra de Deus, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolva o teu relacionamento com Deus e também aqui com os filhos de Deus. Obrigado por esta noite. E já vamos agora participar, Senhor, da ceia, onde lembramos o sangue derramado e o corpo pregado naquela cruz, dado por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Cremos de todo o coração, cremos mesmo. Nos agarramos nessa palavra, que o Senhor não a trouxe em vão. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continua a ministrar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Eu acho que depois dessa pregação, muita gente vai tirar dinheiro do banco. Se tem dinheiro no banco, tá bom, né? E vai negociar. Eu não vou, não é sobre dinheiro à noite. Hoje eu estou falando de fé e esperança. Mas se você olhar as parábolas que Jesus contou, grande parte delas fala de negociar. Negociar aqui no sentido de fazer as coisas prosperarem. Ou de um homem que plantou num campo. Um campo é porque vai brotar coisas, não é? O povo de Deus é o povo da fé e que vai para frente. Não vai para trás.